Já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. Toda vez que lembro de você, dou um gole na bebida sem notar. Embriagado, desiludido, o som do carro ouvindo Tarcísio. Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens, aí a foto dela na minha proteção de tela, e tome cana na minha guela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela. Só resta proteção de tela, e tome cana na minha guela. Chora, coração! portaldoarrocha.com.br. Quando bater a saudade, liga! O site oficial do Arrocha. É um anjozinho na voz. E já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. Toda vez que lembro de você, dou um gole na bebida sem notar. Embriagado, desiludido, o som do carro ouvindo Tarcísio. Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens, aí a foto dela na minha proteção de tela, e tome cana na minha guela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela. Só resta proteção de tela, e tome cana na minha guela. Você vai, vai, vai. Quando bater a saudade, bonito. É o Rogelzinho, bebê. Vontade, vontade. Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela. Só resta proteção de tela, e tome cana na guela dela.